Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Manafins Podcast, episódio número 8. Hoje temos aqui Thiago Jaquelli. Olá, bem-vindos. Cauer. Cauerzão na área. E Leonardo de Castro, o Fadinha. Fala, galera. Completando a equipe, eu sou o Tomás. E essa semana a gente tem GP São Paulo, que vai ser nos dias 1º, 2 e 3 de julho, no formato trio selado de Sombras in Stride, onde você vai conseguir adquirir tokens do Manafix. A gente vai falar também sobre o pronunciamento da Hélène Bergeot, da Wizard, sobre transparência e cobertura dos eventos. Vamos falar rapidamente dos Grand Prix que aconteceram na última semana, porque ninguém aguenta mais falar de Standard. Uma cobertura rápida sobre o Limited e o que vai acontecer no GP São Paulo. E também um pouco sobre o spoiler de Lua Arcana, Eldritch Moon, que começou a sair com mais volume essa semana. Cauer, vamos falar da Wizards? Ótimo. Faz muito tempo que eu não falo. Então, eu imagino que você tenha ótimos comentários super positivos e otimistas a fazer. A Wizards publicou uma atualização assinada pela Hélène Bergeot chamada State of Organized Play, ou estado do jogo organizado ou do jogo competitivo, no dia 22. E essa publicação ela cobriu uma série de tópicos assim, com uma estrutura um pouco curiosa. O que, que sobressaiu para você nesse pronunciamento da Wizards? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que esse pronunciamento foi, na verdade, um anúncio de um anúncio para tentar consertar alguma coisa que a Wizards fez errado recentemente. O que, que eles fizeram errado recentemente foi no Pro Tour Shadows Over Innistrad. Uhum. No domingo, pouco antes do Top 8 do Pro Tour, eles anunciaram aquela mudança nos benefícios dos jogadores Platinum no meio da temporada. Causou uma grande comoção, porque realmente foi absurdo, e voltaram atrás. Então esse pronunciamento foi basicamente para dizer assim, ó, estamos trabalhando no assunto, mas não informaram nada, nada foi garantido, a não ser que vão informar alguma coisa de fato no próximo Pro Tour, o Eldritch Moon. Falaram algumas coisas também, como vai ficar essa questão dos benefícios Platinum, que se reuniram com os jogadores, falaram que... Com alguns jogadores, né? Eles falaram em um comitê. Exato, não é muito democrático. Não tem como, óbvio, não tem como abranger todo o universo de jogadores de Magic, mas elegeram um comitê, não sabemos como, né? E conversaram com esses jogadores. Outro item que eles procuraram abordar foi a questão da cobertura dos GPs, a falta do streaming, que não só eu, mas todos nós vivemos reclamando. Foi muito reduzida nessa última temporada. Esse final de semana não teve, para variar. Aí tem um pouco de desculpa, na minha visão, desculpa esfarrapada, do porquê que reduziram a cobertura, mas que vão tentar melhorar e que, quando divulgarem a agenda de GPs para a próxima temporada, próximo ano, eles vão divulgar também a agenda de cobertura com mais eventos tendo streaming. Não dá para tirar conclusão nenhuma do que está ali realmente. O máximo que dá para fazer é especular. Se a gente for tirar pelo histórico recente da empresa, da comunicação deles, eu não ficaria otimista. Entrando no um pouco no detalhe, eu até fiz uma busca no artigo pela palavra investimento em inglês. Não tem. Não tem porque sempre é mencionado como custo. Você acha que isso pressupõe que a Wizards não está considerando o retorno nesse gasto? Não posso afirmar, mas essa é a conclusão que eu consigo tirar a partir disso. Eu até mandei uma pergunta no Twitter para a Hélène Bergeot, mas ela não me respondeu. Você faz ideia de qual é a receita da marca Magic para Hasbro, que é a dona da Wizard of the Coast? Não, porque eu acho que a Hasbro não Eu? abre isso aí. Ah, abre sim, porque ela tem investidores, é uma empresa aberta e eu tenho esse número aqui. Só com Magic, a Hasbro faz 250 milhões de dólares. Esse é o número estimado de 2015. Isso é, mas é Anual. anual. Porque o que eles divulgam geralmente é que aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento em relação a um ano e ao quadrimestre anterior. Isso eles fazem especificamente para o Magic. A Hasbro tá, tem as ações listadas, beleza. Aí ela tem que dar essa satisfação para os investidores, né? Sim. Mas eu não sabia que eles E entravam nesse detalhe quanto à marca Magic. entram marca Magic estimada em 250 milhões. Se você for pensar, aquele número simulado que a Hélène Berger menciona no artigo, de 5 mil de custo extra nos GPs, que daria 250 mil por ano, já que são 50 GPs, isso seria 0,1% da receita anual do Magic. Cara, eu fico até chateado de analisar esse ponto, porque isso foi mencionado como, da seguinte forma: se nós gastarmos mais 5 mil dólares por GP, 150 GPs no ano, estaremos gastando 250 mil dólares a mais. É sempre gasto, gasto, gasto. Da maneira que eles colocam, parece que o dinheiro está sendo rasgado e eles não obtêm nada em troca. Quando nós não temos condição de analisar isso, mas a gente pelo menos tem condição de afirmar que é muito pelo contrário. Tendo cobertura, as pessoas assistem. Eu não sei, eu não estou lá dentro da empresa, mas para mim é muito estranho, comparando com o mercado, seja de que área for, empresa que eu trabalho, por exemplo. Sempre que a empresa vai comprometer algum dinheiro, algum projeto, qualquer coisa que seja, ela busca reconhecer o que ela vai obter em retorno disso. Nenhuma empresa gasta um dólar que seja, um real que seja, empresa que se preze, que seja, sem saber. Bom, eu estou gastando um e eu vou receber 1,2 de volta, ou qualquer coisa do tipo. A impressão que eu tenho é. Eu não consigo acreditar, sinceramente, que a Wizards não faça isso. Mas a comunicação é muito falha nesse ponto, sabe? Quando diz, nós estamos gastando mais 5 mil, parece que é a favor para os jogadores que não estão no GP e querem assistir. Ah, é um gasto para beneficiar vocês. É E eles não óbvio que obtêm nada. faz, é óbvio que eles fazem essa conta de retorno. Inclusive, eu estou colocando aqui nas notas do episódio dois artigos que falam sobre retorno e até um relatório oficial de investidores da Hasbro. E pelo que eu vejo aqui, o Magic é a marca que mais cresce dentro da Hasbro em receita. Sendo que a Hasbro é dona da marca Transformers, tá? Dos filmes. Ela não produz os filmes, mas é licenciado dela. Então, imagina o que a Hasbro não ganha com as outras coisas dela, por exemplo. E também é dona do D&D, que é um negócio que teve uma ressurreição nos últimos anos, se tornando quase quase modinha. Se você for pensar, a tendência aí de Big Bang Theory, um monte de gente jogando RPG. Mas mesmo assim, o Magic é a marca que mais cresce. Então, cara, é muito absurdo. Eu não sabia disso, tá? É muito absurdo tu escutar que o Magic é a marca que mais cresce ano a ano das marcas que a Hasbro detém, e ainda assim houve corte de custos no Magic. É uma coisa totalmente ilógica na minha cabeça, porque se é a marca que mais cresce, uma análise, tudo bem, é uma análise simplista. Mas a gente passa a acreditar que pode crescer mais ainda. Como é que ela vai crescer mais ainda, que é uma coisa de interesse da empresa? Investindo e não cortando gasto, cortando diminuindo o investimento e enxergando 250 mil dólares distribuídos em 50 mil eventos como gasto em vez de investimento. Eu acho que eu tenho sérias reservas quanto a Wizards of the Coast em si, a forma Não que a diga. empresa parece ser administrada. Eu acho que dando a empresa na mão de empreendedores de mente mais aberta, mais modernos, eles sim poderiam transformar o Magic num jogo de fato de alcance global. Como jogos mais novos e de outras plataformas têm tomado lugar, né? Enfim, o que eu sempre digo, o jogo se sustenta porque é o melhor jogo que já foi criado. Mas as atitudes da empresa eu acho decepcionantes. E inclusive esse anúncio do anúncio, como eu estava conversando antes com o Fadinha, ele observou dessa forma, é exatamente isso. Foi só para dar uma mera breve satisfação, sem esclarecer nada, sem se comprometer com nada, dizendo: ah, daqui a pouco a gente anuncia alguma coisinha para vocês aí, fiquem preparados. É uma das Enfim. práticas mais preguiçosas e anticonsumidor que existe no Pois marketing, esse negócio do anúncio do é. anúncio. Você não tem nada para falar e você cria um hype em cima do momento em que você vai realmente ter algo para falar. É basicamente assim, dá uma satisfação pro meu público aí, só pra dar um. Tipo, é tipo um cala-boca, sabe? Um cala-boca É a provisório. data da data, né? Prazo do prazo. Fadinha, você que. Eu sempre uso esse gancho, né? Você que joga competitivamente. Quando a Hélène Berger publica esse artigo falando sobre custos e que todo custo em GP tem que ser multiplicado por 50 e por aí vai, você acha que ela está preparando o terreno para, por exemplo, distribuir menos passagens e hospedagens, menos envelopes azuis nos próximos anos, contando que, pelo que ela deixou claro, esse é um dos maiores custos e não investimentos, como a gente gostaria de ouvi-la dizendo, do Magic. Não sei se isso é uma maneira de demonstrar que a intenção deles é cortar voos para os profissionais irem jogar o Pro Tour, mas de um ponto de vista de jogador competitivo, para mim a melhor coisa seria exatamente o contrário, se eles colocassem mais dinheiro no nesses torneios como GPs para aumentar não só a minha vontade de jogar, como a vontade de outras pessoas de jogar para ter um torneio maior e aí crescer ainda mais. Cara, eu não consigo. Eu li, reli, li novamente aquele artigo. Eu não consigo ver uma linha ali que faça coerência, que seja coerente com uma estratégia empresarial direcionada às pessoas que sustentam a tua empresa, que são os jogadores de Magic, que sustentam o Magic. Essa questão das passagens foi falada exatamente dessa forma. Ah, vocês têm que levar em consideração que para qualquer Pro Tour, independentemente de onde esse Pro Tour seja realizado, nós gastamos mais com passagens aéreas do que com premiação. Dá vontade de pegar e falar assim: tudo bem, cortem as passagens aéreas e vejam quantos jogadores vão estar dispostos a promover o produto de vocês. Porque o Pro Tour é simplesmente isso: é uma promoção do produto da Wizards, que é feita por quem? Por jogadores, que não são remunerados diretamente para isso, são premiados se obtiverem bons resultados, mas não tem garantia nenhuma. Eu não sei de cabeça o valor total da premiação do Pro Tour, mas eu acho que está coisa de 300 mil dólares, talvez. É assim mais ou menos, Fadinha? É por aí. Não sei Tá, exatamente quanto então, é, não. o Pro Tour tem 400 jogadores, mais ou menos, um pouco menos. Dividindo a premiação total pelo número de jogadores, dá menos de 1.000 dólares. E aí, imagina que tu tenha que tirar a passagem, pagar a tua hospedagem. Quem é que estaria disposto a promover o jogo dessa forma, tendo esse monte de gasto? E a empresa acha que está gastando com os jogadores, quando na verdade ela está promovendo o produto e não remunerando as pessoas por isso. Eu fico muito chateado com esse tipo de atitude, sinceramente. É extremamente decepcionante. Eu acho que tem vários jeitos. Se o Wizards não quer gastar tanto, gastar, entre aspas, o caminho natural seria outra coisa, seria colocar mais degraus, igual que eles já fizeram com o pré-PTQ, que te leva para o PTQ. Eles podiam fazer um pré-Pro Tour que te leva para um Pro Tour, e aí sim dá a passagem, mas a grande questão é ela ver isso como um gasto e não como investimento. E basicamente no GP, a média de público é de 10 mil pessoas no Twitch. É, vamos supor que eles tenham 50 centavos por pessoa que eles estão ouvindo, que eles gastam. Sempre entre aspas, gastar, né? É, eles precisam de 50 centavos para levar uma pessoa para ver o Twitch. É, talvez eles achem que isso não vale a pena, essa quantidade de gente perto do número de gente que realmente consome Magic. Por um lado, realmente, qual que é o negócio da Wizards? É imprimir papel e vender por um preço muito alto. É vender carta, é vender booster. Esse é o negócio da Wizards. Eles podem ter identificado que, independentemente do corte na cobertura dos GPs, né, os Pro Tours eles sempre cobrem, eles podem ter identificado que no corte da cobertura dos GPs, mesmo assim, as pessoas estavam comprando mais boosters, o que para eles é ótimo. É assim que eles obtêm dinheiro e estavam vendendo mais bytes pelo mesmo preço que eles vendem as cartas, porque comprar um booster no Magic Online é tão ou mais caro que um booster físico. E eles chegaram à conclusão que, pô, dane-se, eu vou cortar a cobertura, vou encarar tudo como um gasto, vou encarar o que eu invisto em promoção como um gasto também. Pronto, vai ser assim e eu já identifiquei que mesmo desse jeito as pessoas vão continuar comprando meu produto. Ótimo. Pode ter sido isso, né? Para termos de comparação, agora, nesse momento que a gente está gravando, está passando o Vintage Super League no Twitch. E agora a gente tem duas transmissões semanais de gente jogando Magic Online. Tem o Vintage Super League, que ele só tem Hall da Fama, só tem campeão de Vintage, campeão do Eternal Weekend, Hall da Fama, e tudo é só gente muito boa. E tem o Community Super League, que é o correspondente casual do Vintage Super League, né, que é toda quinta-feira. E o Community Super League, que joga formatos tipo Canadian Highlander, jogam Pauper, jogam, sei lá, Red Giant. Dá muito mais gente assistindo do que os caras bons jogando Magic, jogando Vintage. Por que você acha que isso Alguma acontece? coisa. Porque é mais fácil as pessoas entenderem. As pessoas entendem o que está acontecendo. As pessoas a imensa maioria, dá para botar que 90% das pessoas, elas são jogadoras de Magic casuais, gostam de ver o que elas estão entendendo. Você concorda com isso, Fadinho? O que eu queria dizer é também que a Wizards ela sempre está num sinuca de bico, né? Porque se o negócio dela é vender booster, se é assim que eles ganham mais dinheiro, é assim que é a maior parte da receita deles, então o dinheiro que eles têm para investir deveria ser investido em mais pessoas. Não sei se realmente investir em coverage ou então no premiação de torneios de level mais alto assim. Realmente faz isso, entendeu? Faz o chega nesse resultado, fazer mais pessoas comprarem boosters. Sim, Tipo, cara, porque a diferença entre a pessoa que assiste esses torneios e as pessoas que participam desses torneios e as pessoas que compram boosters é bem grande, na minha opinião. sim, claro que é. Mas eu não sou, não tenho nenhum conhecimento em marketing, tá? Mas da maneira que eu vejo, a cobertura dos eventos e as premiações, elas são o marketing direcionado da Wizards para o público do jogo. São os jogadores de Magic. Seja o jogador Então você entende profissional, de marketing, Cauê, porque é exatamente isso. jogador competitivo, jogador casual ou o cara que joga uma vez por ano ou o cara que só assiste, que é o meu caso ultimamente. Tá? Essa é a maneira que a Wizards divulga o seu produto. Por que tu não vê anúncio da Wizards em site de internet? Sei lá, Eu não sei, eu não tenho Facebook, mas não sei se eu estou navegando no Facebook e por eu fazer parte de um grupo de Magic, eu vou ver um anúncio da Wizards promovendo o jogo. Eu nunca vi isso, tá? No Twitch não tem anúncio da Wizards, não tem simplesmente. Então a verba deles é investida na cobertura de marketing, é investida na cobertura dos eventos. É, Essa é a divulgação que eles sinceramente, fazem. eu não sei se a Wizards anuncia, de fato, anúncio no sentido mais tradicional do marketing. Eu acho que a verba deles de marketing vai toda para o ator. E é isso. É assim que eu vejo também. É essa a impressão que eu tenho. E, em última instância, eles têm lá umas impressoras altamente tecnológicas com o método que eles desenvolveram. Tem a licença do produto. A cada 2, 3 meses lançam cartas novas, imprimem essas cartas novas. Por mais que diga que custa sei lá quanto, mas eu não consigo ver que um papelão vá custar alguma coisa. E eles vendem isso bastante caro, isso, tá? E ainda tem o Magic Online, que são Na bytes. verdade, eles não desenvolveram, né? Tem uma empresa na Bélgica chamada Cartamundi, que é a Wizards terceiriza, que imprime as cartas. Cara, sobre isso aí parece que não é mais na Bélgica, parece que tá tudo nos Estados Unidos agora. A impressão das cartas. Quando eu comecei a jogar, era sempre na Bélgica, inclusive dizia nas caixinhas, impresso na Bélgica. Agora. Recente, semana passada eu vi isso aí, que tá nos Estados Unidos agora. Na Mas verdade, enfim. eles pararam de usar a carta Mundi, mas voltaram depois. Só que Ah, tá. hoje não é exclusivo, não é só a carta Mundi que faz Magic. Então, os parâmetros que a Wizards exige são reproduzidos ao redor do mundo, mas durante 15, quase 20 anos, foi tudo feito por lá. Ah, tá. O Magic Bom, Online é uma coisa que é uma das coisas que liga isso que eu falei, dos jogadores que assistem, que participam desses torneios grandes, com jogadores que gastam dinheiro diretamente com a Wizards. Porque quando você joga Magic Online, você precisa comprar as cartas, você precisa adquirir a moeda do Magic Online, que são os tickets, e a maneira mais fácil de fazer isso é comprar diretamente da Wizards. Isso daí é uma coisa que eles podiam fazer, investir mais no Magic Online para que pessoas que assistem ou que participam desses torneios grandes tenham mais vontade de jogar o Magic Online, e aí, a partir daí, vem o retorno de investir nos torneios grandes. enfim, minha mensagem final sobre esse assunto é que eu gostaria de ver Magic na mão de pessoas aparentemente menos conservadoras que as pessoas que comandam a Wizards hoje, porque eles têm uma visão de negócios ainda dos anos 90 e não cabe mais. A gente está em 2016 já. Nem nos anos Não 2000, cabe. Cauê. Não, não tem mais jeito, cara. O mundo muda muito rápido e cada vez muda mais rápido. Então, e a empresa não se adapta a isso. Cauê, mas eles mudaram, acho que o CEO deles agora é um cara que veio desse mundo de outros jogos que tem muito mais visibilidade até no Twitch e tal. Provavelmente daqui a uns meses a gente vai começar a ver o resultado do trabalho dele, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa ou não. Aparentemente não, né? Porque esse anúncio que teve o pré-anúncio, o anúncio do anúncio, já é sob a gestão desse novo CEO. Então a gente vai ver que deve ser a primeira resultado público do trabalho dele, né? Vamos ver o que que ele tem a dizer sobre isso, ou se ele também é um cara conservador como os anteriores. É o Chris Cooks, que veio do Xbox, da Microsoft. Eu acho que é esse cara mesmo. Pois é, vamos ver, né? Cara, o Magic Online, ele é um estudo de caso, assim, para marketing e gerência de projeto impressionante, porque eu não jogo frequentemente, mas acompanhando pelo Twitter todos esses eventos grandes organizados no Magic Online, PTQ de 1.000 pessoas, mocks e coisa que o valha, sempre tem algum bug. Sempre tem algum bug. E é sempre, sempre, sempre. Às vezes é o torneio inteiro que não acontece, ou o cara que foi carregar o sideboard aí não foi possível e foi basicamente quicado do torneio. Tem todos os tipos de bug. Eu fico pensando se na minha empresa eu tivesse esse tipo de desempenho no meu trabalho, se eu estaria empregado até hoje. Você não acha que você iria exceder as expectativas do seu trabalho se tivesse a performance da Wizards, ou Cauê? Cara, olha, fazer uma analogia seria assim, ó, eu seria a pessoa mais inteligente e capaz do mundo, mas eu não teria como colocar a minha inteligência, a minha capacidade a meu serviço e a serviço da minha empresa. É mais ou menos isso, é essa situação que eu vejo o Wizard. Tem o melhor jogo já criado nas mãos, mas é extremamente mal explorado pelas pessoas que controlam isso. Um perdedor tremendamente talentoso, é isso? Não, não sei se é bem isso, mas tem um recurso extremamente valioso e pessoas que de mentalidade muito tacanha controlando esse recurso. Eu não consigo ver de outra forma. As pessoas são muito conservadoras. Não parece ter uma mentalidade de empresa de 2016 e que deveria estar preparada para mais sei lá quantos anos aí eles pretendem existir. Enfim. Matei minha saudade de falar mal da Wizard. Não diga. Mas eu falo mal, mas eu fico com dor no coração de falar mal, porque eu queria ver isso melhor explorado, melhor conduzido. Dói mais em você do que na Wizards, é isso? Porra, uma lágrima escorrendo aqui, é isso mesmo, cara. Antes da gente passar para o Standard, tem uma seção no site da Wizards que chama Access Magic. Tem? Tem. Segundo a internet e segundo Leonardo de Castro, ou Fadinha, tem. Vamos ver Então aqui, vou acreditar que tem. vou entrar no pior site. Eu não sei onde é que é esse Access Magic, não. Só sei que eu vi no YouTube em algum lugar. Ninguém sabe onde ficam as coisas no site da Wizards, né? Eu fico vendo isso pelo Facebook e Twitter, onde eles dispersam essa informação. Assim, esse Access Magic é tipo o anúncio da LNBGO, que é tipo o anúncio do anúncio. É o pré-anúncio do anúncio que um dia eles vão dizer alguma coisa, mas por enquanto não disseram nada. E aí no final tem o preview de uma carta. E é isso. Então, tem utilidade, Fadinha, o Access Magic? Para mim não tem utilidade nenhuma, mas eu imagino que para quem está começando, para quem quer começar a jogar o jogo agora, entender o que está acontecendo, eu acho que seja realmente uma maneira divertida de ver o jogo. É, pelo menos eles fizeram uns videozinhos melhores e, tipo, eles contrataram relações públicas para cada país que apresenta esses vídeos. É difícil a gente se pôr na posição de quem está começando, quem já está nisso há muito tempo, né? A gente já está tão acostumado, já passou por tantos pré-releases cancelados e não sei o quê. Tipo, é difícil a gente. Cara, eu passei o pré-release cancelado, foi agora, mas tipo, na época de Shadowmoon e Eventide, não teve pré-release no Brasil. Por Eu que me a lembro que risada maligna, Cauê? Eu jogava em Shadowmoon e Eventide, mas fala aí, Cauê, por que a risada? eu ri para não chorar, cara. Respira primeiro. Eu ri para não chorar. Sim, provavelmente esse Access Magic seja útil realmente para quem está começando. E provavelmente seja mais útil do que a cobertura do GP. Porque a pessoa realmente é o melhor jogo do mundo e é o jogo mais difícil. Aparentemente, cara. Você vê as pessoas jogando em alto nível, você tem que ter um nível pelo menos mediano para você entender o que está acontecendo. É, talvez Mas eu imagino. nessa que eles estejam tentando mudar o foco da cobertura deles para outras coisas, tipo esse Community Super League. E tipo, eles estão falando assim: gente, existe aqui o Pro Tour, e existe o LSV e uma galera jogando Vintage no Mall, mas vocês não estão entendendo, então vamos botar aí a galera jogando Pauper, jogar a galera jogando Commander, e fazer esses vídeos explicando como é que funciona a pré-release, porque. A maioria das pessoas, elas começam a jogar e param, e daí vem outra leva de jogadores. Então, Isso está sempre reciclando, as pessoas estão sempre no nível 1, assim, de conhecer o jogo. Olha, parafraseando Fadinha, acho que ele está muito correto nisso, ele diz que ninguém nunca para de jogar Magic definitivamente. Mas para de comprar booster, né? Também não sei, cara. Uma hora ou outra eu acho que a pessoa vai voltar a É, comprar booster no caso. eu nunca conheci ninguém que parou de jogar Magic completamente. Sempre volta alguns anos depois. Sempre. É, Mas, parece que olha. estamos falando de outra coisa sem ser Magic, mas enfim. Eu parei Sobre. há 3 anos e mês passado, não esse mês, né? Estamos em junho ainda. Eu comprei booster de Eternal Masters para jogar um pré-release no mall. Só tô dizendo isso. Tá vendo? Exatamente. Sobre o Access Magic, agora em defesa da Wizard, eu fiz um teste aqui. Imagina que eu sou um jogador novo, escutei falar de Magic, meus amigos, tava passando na rua, sei lá. Aí cheguei em casa, pô, vou procurar sobre Magic na internet. Entrei no Google aqui, digitei Magic the Gathering, e o primeiro resultado que apareceu foi o magic.wizards.com/en, né, de English. E o primeiro link do site é Access Magic Eldritch Moon, Enhakul is Twisting Innistrad. Então, bom, isso é um ponto a favor. Pelo menos isso está fácil de acessar. Aí tem o Etv para assistir o vídeo, se quiser. Para não dizerem que eu não reconheço quando o reconhecimento é devido. Mas se o Access Magic é interessante ou não, eu não posso assistir porque eu não assisti. Ah, eu assisti e eu compartilhei na página do Manafix no Facebook, até porque como marketing, tipo, mas a chamada Enhakul toma de assalto Innistrad também não é uma coisa que seja para quem está começando a descobrir o que é o Magic agora, porque eles não sabem quem é Enhakul e nem onde fica Innistrad. Então, ninguém aguenta mais falar de Standard, né? Porque o formato é um monte de deck com verde e branco, principalmente branco, né? Então, eu só tenho a dizer que o Ivan Pitre venceu o GP Pittsburgh com Green White Tokens, ou fichas branco e verde. E o Yuuki Ichikawa venceu o Grand Prix Taipei com Bunch Company, ou companhia branco, verde e azul. Pronto, acabou a sessão standard desse episódio. Próximo tópico. 1º de julho, 2 e 3, GP São Paulo. 1º de julho, vários paralelos, last chance, etc. 2 e 3, o evento principal com vários paralelos, etc. e tal. É o GP São Paulo, não só um torneio Premier acontecendo na América Latina, mas também um grande evento de Magic com artistas autografando cartas, vários lojistas presentes, vários pro players, principalmente da América Latina. Então, se programe para no próximo fim de semana, a partir de sexta-feira, estar em São Paulo jogando as cartinhas demoníacas. Fadinha, qual é o formato do GP São Paulo? E o que você acha deste formato? O formato do GP é selado trios, né? Selado de equipes. E eu acho que esse formato vai ser consideravelmente melhor do que o selado normal desse formato e o draft desse formato, porque com uma pool maior você vai ter mais opções de decks para fazer, porque esse formato ele é bem diverso. Apesar de alguns arquétipos serem um pouco melhores do que os outros, ele é bem diverso. Ele tem muitos arquétipos possíveis de se montar. Fadinha, com base nos podcasts passados, eu me lembro que, mesmo no selado individual, tu comentava sempre que prioridade era tentar fazer um deck branco e verde. Então, dá para assumir que, abrindo 12 boosters, um dos três decks, obrigatoriamente, quem quiser competir, obrigatoriamente deve fazer o melhor deck branco e verde a partir dos seus 12 boosters, melhor deck possível, branco e verde desses 12 boosters. Não necessariamente, porque você tem que dividir o poder da sua pool em três decks. Você não pode simplesmente fazer um deck branco e verde muito poderoso e outros dois decks não tão bons. Você tem que dividir. Se o seu verde é muito poderoso e o seu branco é muito poderoso, não necessariamente eles devem ir juntos. Eles devem ir em decks diferentes para deixar os dois decks poderosos ao invés de um. Entendi. Quem é o teu trio no GP, Fadinho? É o Nicolau, que a gente já teve aqui no podcast uma vez, e o Henrique Beigel, que é outro juiz também aqui do Rio de Janeiro, que é bastante amigo da galera que joga muitos PPTQs e RPTQs aqui do Rio de Janeiro. Legal. Quantas pessoas tu acha que vão participar do GP? Olha, o último deu, se não me engano, foram umas 900 pessoas, no caso, 300 e poucas equipes. Então, se esse for maior, eu não sei se vai ser maior. Eu acho que o mais provável é que seja do mesmo tamanho ou em torno, né? Mas se for bem maior, eu diria 1.500 pessoas, talvez 500 equipes. Eu acho que vai ser, no máximo, do mesmo tamanho, por causa da situação do país e porque o local é menos acessível também, né, desse GP. Ele é um pouco mais distante de transporte público. E, é verdade. Onde é o GP? Num lugar chamado Pro Magnum. Não sei exatamente onde fica em São Paulo. Não conheço nada em São Paulo. Eu sei que tem vários jogadores de fora do Brasil vindo para esse... De fora da América Latina vindo para esse torneio. Tem alguns americanos, uns europeus, que não tinha no último. Tu coloca o link, Tomás, por favor, nas notas do GP. Sim, sim. Ele parece que fica entre a Zona Norte e a Zona Oeste. É no Jardim das Laranjeiras, é isso? Cara, eu não faço a menor ideia que bairro seja, mas é numa rua chamada Rua Samaritá, número 230. Sim, o metrô mais próximo é Barra Funda, que é a Zona Oeste de São Paulo. É Jardim das Laranjeiras, correto. Mas ele também é razoavelmente próximo de Santana, que é a Zona Norte. Vai ter serviço grátis de shuttle nesse GP, no transfer nesse GP dessa estação aí do metrô e de alguns hotéis perto. Qual GP. Estação, Fadinha? Barra Funda? Eu acho que é. Aqui é mais perto do local do GP. Já é um ponto bastante a favor da organização. No visual parece ser essa, a mais próxima. Tomara que seja um evento bastante gente, vários trios, porque dos nossos amigos que jogam mais frequentemente e tal, nós sempre temos reportes de que esse formato, o selado de trios, é muito divertido de jogar. Mesmo que tu não obtenha um desempenho bom, tu tá com dois amigos teus o tempo inteiro jogando, pode palpitar nas jogadas dos outros e tal. E isso colabora bastante para a experiência do jogar Magic e se divertir. Sim, eu já joguei dois torneios grandes de selado de equipes, que foram o GP de São Paulo de 2014 e a World Magic Cup. E foram certamente os torneios mais divertidos que eu já joguei, de todos que eu já joguei. Ah, eu também joguei o último GP São Paulo e foi muito legal jogar com trio, né? Então fica a mensagem para quem ainda está em tempo de ir ao GP e participar. Quem tiver condições, pense nisso, forme um trio com dois amigos seus. Porque não é sempre que tem GP desse tipo no Brasil. Não é sempre que tem GP no Brasil e não é sempre que tem GP desse tipo no Brasil. E você que não tem trio também, não se acanhe não. Você pode ir, que existem entradas para pessoas solo que... antes do começo do torneio, você é pareado com outras pessoas para formar uma equipe. E além disso, mesmo que o interesse não seja jogar o evento principal, tem todos os eventos paralelos, né? Durante os 3 dias do GP, sexta, sábado e domingo. Sim, é um acontecimento, né? Tipo, não é só o torneio, né? Inclusive, nosso host, Tomás, vai ao GP, né, Tomás? Fontes próximas a mim apontam que sim. Acontecimento. É um acontecimento, é um retorno. Provavelmente um retorno temporário, né? Até porque a Wizards é complicado de você. É complicadíssimo. Ai, ai. eu tô pensando em ir no GP ainda. Não, mas o joguinho, Cal, Você lembra que no último GP em São Paulo a gente estava lá torcendo para o Obama contra o Martin Sim, Jusa. sim, A gente foi sim. comer um hambúrguer madeiro. É. Até Muito. tava o Olavo, tava o Sardou, era Tava. um contingente inesquecível. Leonardo de Castro, o Fadinha estava lá. É, eu gostaria muito de ir. O que está me impedindo dessa vez um pouco é o trabalho. Eu não tenho condições de não trabalhar na sexta-feira. Então eu teria que ir só no, ou sexta de noite, depois do trabalho, ou sábado de manhã. Aí Eu já. também vou trabalhar na sexta, sem chance de não trabalhar, mas sábado eu tô lá. E alguns jornalistas aqui da região de São Paulo apontam que eu vou jogar o Modern no sábado. Não sei se há outras fontes que confirmam essa informação, mas tá no ar aí. Quem estiver ouvindo o podcast e quiser comentar uma sugestão, Dex, Paulo Tomás, jogar o Power Modern. Sim, de preferência decks que tenham Nahiri e Enrakul. E Ilha. E Ilha. Ilha é a melhor carta, sem dúvida. Se você perdeu para Choke ou para Boil, foi uma derrota válida. Essa é a regra do Magic. As inscrições online já não estão funcionando mais, né? Porque não dá tempo de você realizar o pagamento, mas agora é só lá no local mesmo, né? Sim. E vai ter Eternal Masters no GP São Paulo? Olha, eu imagino que esse formato seja uma das opções de eventos paralelos. O Eternal Masters. É, provavelmente sim, né? Deve ter draft e selado de Eternal Masters, eu imagino. Para quem assiste Game of Thrones, eu sei que o cara acha que é modinha, mas um dos pássaros do Sr. Varys disse que um dos membros do Manafix Podcast abriu um booster de Eternal Masters. A informação procede porque os pássaros não mentem nunca. Eu abri um booster, incorri numa prática. Eu não sou muito Guilty! exato, culpado. Incorri numa Quanto você prática. pagou por esse booster, cara? Foi uma quantia considerável de golpinhos. Oh my God. E uma quantia tão grande que ele está envergonhado de falar. É, Exato, ele não tô tem envergonhado. envergadura moral para dizer Não, quanto não ele tem. pagou pelo booster. Eu dei o azar de ir na loja com dinheiro na carteira. Eu Foi evito tudo fazer isso. aleatório, você deu azar. É. E O eu Cauê, moro a 5 minutos agora de que uma loja de o RPG tá voltando à moda, né? O Cauê tirou um no dado e daí acabou caindo dentro de uma loja de Falha Magic. crítica. Falha crítica, caiu dentro da loja de Magic. Aí olhou E com dinheiro. todo o material com dinheiro, tirou um no dado de novo, que é a falha crítica, e daí comprou um booster de Eternal Master, não comprou o booster mais barato. Esse Dungeon Master é malvado mesmo, hein? Que ele não livrou Ele nada pro Power. não Mas o que perdoa. aconteceu foi que eu comprei sempre a primeira coisa que eu compro quando eu vou lá, que é um sneakers. Sempre como um sneakers. E fica nisso. Só que na hora que eu tava indo embora, eu vi a caixa. A caixa me viu. Eu lembrei que eu tinha sacado dinheiro porque eu precisava carregar o meu cartão do metrô. E foi mais forte que eu. Eu cedia o impulso e comprei um booster, né? Abri o booster imediatamente, na esperança de tirar uma força full foil. E infelizmente eu não tive essa surpresa. Seria extremamente grato. O meu booster tá exatamente aqui, da Você fez maneira uma como aposta, né? fiz uma aposta. Não, não fiz uma aposta. Basicamente fez, né? Porque você estava na esperança de tirar uma Force of Will Foil, que vem Não, uma a cada três caixas. Quem já abriu o booster sabe que é divertido abrir booster. Então, É. faz parte também, tá? Então foi do orçamento de entretenimento, isso que você quer dizer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Que na Magic faculdade. players like to gamble. Exato. É que na Né? faculdade de estatística a gente aprende que a aposta é um imposto que você paga por não saber matemática. Ah, mas é lógico que o retorno esperado de um booster médio ele é abaixo do valor do booster. Isso aí não tem menor dúvida. Mas enfim, abri o booster, né, usando parte do meu orçamento de diversão, sabendo que provavelmente não Fosse teria acima, nada o de ruim. booster custaria mais, né? É. Enfim, e o que eu tirei no booster foi um tutor místico. Foi a carta Ah, tá rara do meu bonito. booster. Joga no Ad Nauseam, lindamente. O Não, não tutor joga, é místico banido. só joga no vintage. O tutor místico É é no banido. Vintage, é verdade. Joga no TPS, no Vintage, é verdade. O tutor místico ele é restrito no vintage, inclusive. Só pode um. E a carta mais de formatos genéricos, né, incluindo Legacy, mais utilitária que veio foi o Espada em Arados. E Tutor tem Místico infinito. é uma mítica nessa coleção? Não, é carta rara. É uma carta rara. Ok. O Tutor Místico originalmente em É Miragem e sexta incomum. edição é incomum. Isso. Eu tenho os tutores místicos que eu, quando eu jogava na época, eu tenho os de Miragem. Sexta edição, borda branca. Que coisa linda. Isso aí. E vem uma Espada em Arados também, uma carta em comum, Melhor muito utilizada. removal da história do Magic. Exato. Muito utilizada no Legacy, mas que já teve infinitas reimpressões. Enfim, as cartas estão aqui comigo. Eu acho que eu vou guardar como recordação, realmente. Então, Cauê, se tudo que você queria era a alegria de abrir um booster, Você um amigo conseguiu, cara. nosso, que pode ou não pode ser um participante do Mana Fix Podcast, disse que você poderia ter comprado um booster de Terras Natais. Seria melhor. Essa edição é a mesma conhecida como Homelands. Se não melhor, mais barato, né? Tem Barão Sengir. Tem cartas como Didgeridoo, muito bom no deck de Minotauros. E tem Carilhão do Apocalipse, destrói todas as cartas e terras natais em jogo. Só tem jogador recente de Magic aqui, né, nesse podcast. Sim. Eu sou recente. É, tem o Fadinha e tem pessoas que começaram a jogar quando o Fadinha nasceu. Mais ou menos. Tipo isso. Mais ou menos. Bom, essa foi minha experiência com o Eternal Masters. É claro que não dá para abrir uma caixa de boosters esperando obter mais valor em cartas do que se pagar pela caixa, porque não é assim que funciona realmente, para nenhuma edição, especialmente essa aí que as cartas são mais ou menos baixas, mais ou menos fracas, né? Para os formatos eternos. Mas é divertido. Tá? Eu Pera, pera, não pera. joguei. Você falou que elas são mais ou menos fracas para os formatos eternos. Isso. E elas se chamam Eternal Masters. Isso. Então, só estava checando a sanidade dessa afirmação. Ok, pode continuar. Enfim, os conteúdos as cartas individuais das edições, elas deixam um pouco a desejar para quem de repente esperava, através do Eternal Masters, obter acesso a Vintage e Legacy. Mas é divertido abrir um booster, tem um pouco de emoção. E quem puder, eu sugiro que faça um draft da edição. Vai ficar um pouco caro, realmente, mas é a experiência do jogo, né? Não tá pagando somente as cartas, mas tá pagando a experiência de jogar com outras pessoas no espaço. É, eu tô juntando ticks para jogar um draft desse no mall, porque eu vi tanto jogador que normalmente não se empolga muito, até o PV, que não se empolga muito com essas coisas, esses formatos, falando que é sensacional o draft de Eternal Masters. É muito bem montado o set para draft. A favor da Wizards, realmente, esses sets especiais que eles lançaram, o Modern Masters 2015, tem um histórico de serem formatos de qualidade para draft. Eles É, investem eu não bastante joguei nenhum tempo. dos Modern Masters, mas o Eternal Masters tem arquétipos bem definidos e montáveis para todos os pares de cor. Eu joguei bastante o primeiro Modern Master e achei muito legal. Achei exatamente isso. Ele lembra um pouco um cubo, assim. Você tem os arquétipos bem definidos. Tudo parece tão bom, né, quando você está adaptando. Eu estou tentando evitar ao máximo isso daí, esse formato, para não poluir a minha cabeça com outros formatos limited diante do GP, mas é complicado, é difícil. É a mentalidade do Spike. É que o Fadinha tem medo de fraquejar também, porque se ele jogar uma vez e gostar, ele vai jogar muitas outras vezes, não é, Fadinha? É verdade. Tô deixando para depois do GP. Depois do GP, eu começo a jogar. Muito bem. Isso aí. A torcida mana fixa aprova. Mas só para dizer que tem um deck UB de Reanimator que é, ó. Essa edição tem Brainstorm, né, cara? Tempestade Cerebral. Tem Factor Fiction também, só isso. É, porra, que é mais o que? Mas enfim, vamos falar do spoiler de Lu Arcana? Sim, Lu Arcana é a edição que vai salvar o Standard, não é? Vai salvar o Standard do GW. Ah, vai? Vai salvar o Standard do GW colocando mais Eldrazi no formato. Vai salvar o Standard do GW com uma carta branca ótima também. Muito melhor do que todas as outras que saíram. Que é a Gisela? Isso, Gisela. A lâmina quebrada? Isso. Mas o que impede de jogarem com a Gisela no GW e deixar ele mais forte? É, era essa a piada, Fadinha. Ah, tá, desculpa, eu entendi. Foi ironia, Sheldon. Então, sobre os spoilers, eu acho que o mais relevante que falar sobre as cartas individuais é falar sobre. A mecânica Meld. Isso. Como que vão chamar em português essa mecânica? Tem previsão já? Eu não vi nenhum spoiler dessas cartas em português, mas parece que vai sair como fundir. Fusão. Pior que a Wizards usar o verbo fundir é o mau gosto de você ter uma carta que combina Gisela e Bruna e se torna Brizela. Sim. Thiago Jaquelli, seus comentários. Eu nunca vou aceitar esse tipo de coisa. Meus comentários são os piores possíveis. Tudo que eu falar aqui não vai chegar nem perto do que eu estou pensando. Isso foi de uma preguiça gigante. Preguiça, essa é a palavra que vem à É, mente. para dizer o mínimo. Outra parada, uma parada que eu achei legal foi que eles finalmente chegaram ao fim da saga do Delver, né? Eles lançaram hoje o Docente da Perfeição, É o último. que virou a Interação Final, que também é um nome muito criativo. E no fim, o Delver virou o Eldrazi 6-5 voar, que bota, dá mais 2, mais 1 para todos os seus magos e voar. É, sobre essas mecânicas, o que acontece é que em Lua Arcana o Enhakul aparece, ele é invocado pela Nahiri, isso faz parte da história da edição, né? Vem um pouco a reboque do bloco passado, que era a Batalha por Zendikar. Então o Enhakul aparece em Innistrad e parte dos efeitos dele é alterar as coisas vivas. Então, essas cartas que têm a mecânica de fundir são unidas duas cartas em uma só mais poderosa. Na história, são cartas, criaturas impactadas pelo Enhakul. Tá? É, eu gostei da carta do terreno que tinha sido dos meus spoilers, que era só o verso da carta que virava Sim. a cidade de Hanweir, que virava um Eldrazi também. Essa Sim, primeira é um essa outro melde, né? é essa primeira semana de spoiler foi tipo um flavor de spoiler e mecânicas, né? Tipo, depois que eles vão spoilear as cartas vão completar, né? É, e tem uma outra mecânica também, além do fundir. Poucas cartas vão ter o fundir. São só três cartas, né? Isso, É o isso. terreno, a São Brunella. seis cartas, na verdade, né? São seis É, cartas com a mecânica de você precisa fundir. ter duas para fundir. Isso, e tu faz a fusão de duas a duas, né? Sempre com o par. Tem que controlar as duas. Tem outra mecânica que é nada inovadora, a gente já viu diversas vezes com outros nomes, que é o Escalate. É, o Escalate nada mais é do que um kicker, lá do bloco de invasão era reforço. Entwine, que deve ser entrelaçar em português. Tinha o Strive também no bloco de Teros. Não sei como é que fala em português o Strive. Reforçar, tinha Multi-Kicker também, Multi-Reforçar. Mesmas coisas. Basicamente, a carta tem um custo e três efeitos. E para cada vez que pagar o custo de escalar, pode escolher um efeito a mais. É ligeiramente diferente, né? Porque você só pode dar o que é um kicker que só ele parece mais com kicker, né? Do que com as outras. É uma fusão Para mim são cartas do da Entwine mesma com o Kicker família. e o Strive. São cartas que da mesma família, tá? E tem uma outra mecânica também. Essa aqui eu achei interessante. deve ser emergir em português. Para criaturas, elas têm um custo de invocação e tem o custo alternativo da mecânica de emergir. Que ele diz que quando conjurar a mágica, pode sacrificar uma criatura e pagar o custo de emergir reduzido pelo custo de mana convertido da criatura. Então, o custo de emergir, de um exemplo que eu estou vendo aqui, é 5 incolores e 1 azul. Se eu sacrificar uma criatura cujo custo é de mana convertida é 4, eu vou pagar 5 incolores menos 4, vou pagar 1 incolor e 1 azul pela criatura. Então, unindo isso com criaturas que têm algum efeito bom quando são sacrificadas, saem do jogo, etc., pode ter uma sinergia boa e se mostrar uma mecânica importante, pelo menos para Limited, né? Selado e Draft. Essa é que eu estou mais animado por enquanto. Estou mais animado sou eu quando estou entusiasmado com alguma coisa. Nossa! Boa! Isso. É meio complicado para o Wizard eles se comprometerem a ter tipo 3, 4 mecânicas novas por bloco, né? Tipo, parece que a gente já está criando tipo, famílias de habilidades, né? Tipo, a família segmentos, do Kicker. Segmentos de habilidades. Uma família Kicker. Ou uma família dessa que você falou por último de sacrificar a criatura pode ter a ver com devorar de Alara. Eles estão meio que reciclando as habilidades, né? Eu não vejo necessidade de lançar mecânicas inéditas sempre. A Wizards faz isso por causa da necessidade deles de vender cartas, então, né? Para jogadores novos. É uma pergunta que eu tinha a fazer para vocês. Vocês se importariam se em cada série a Wizards reciclasse duas mecânicas antigas, não usadas há muito tempo, em vez de lançar novas? Eles têm esse plano, inclusive, eu acho. Eles têm um plano. Eles têm uma que volta... Pelo menos uma. Nessa edição. Né? Pelo menos uma ou duas que voltam e algumas novas. Eu não me importaria que cada bloco tivesse só uma mecânica nova. Eu acho que matar as novas não é bom pro jogo em si. Eu acho que eles podem se limitar a lançar tipo, uma mecânica nova ou duas e reciclar mais. As mecânicas são muito voltadas pro limitado, né? Pro limited. A maioria delas só aparece no Limited, no fim das contas. E eles acabam fazendo isso para criar os arquétipos do Limited também. Sempre vai ter um par de cor, uma combinação que vai, entre aspas, abusar de uma mecânica. Tem algumas mecânicas antigas que são basicamente proibidas, né, por eles próprios. A Storm Scale, do Mark Rosewater. Storm, a tendência de Storm voltar é basicamente zero. Então tem algumas que eles nunca, teoricamente, vão revisitar, mas em Innistrad agora, a que eles estão revisitando é Madness, Loucura, que muito combina com a história, que é o Enraku deixando todo mundo louco. Alguém aí arrisca uma opinião sobre o Enraku? Ou precisa do Obama aqui para falar de cartas que custam 13? Eu não lembro do Obama jogando com nenhum deck que rampasse para 13, né? Mas, enfim. Vai, Jaqueline. É porque não custa exatamente 13, né? Ela vai diminuindo de custo. Mas eu também não lembro muito do Obama jogar com muitos decks com criaturas que custassem menos que 6, né? Sobre o novo Enraku, o Enraku, o fim prometido, custa 13, que é um número de Innistrad. Ele tem poder e resistência 13. E tem habilidade que é parecida com o Delírio, que ele custa uma mana incolor a menos para cada... Uma mana genérica a menos. Não é parecido com Delírio, praticamente. Custa uma mana genérica a menos para cada tipo de carta que tiver no cemitério, no seu cemitério. Então ele custa 13, mas vou considerar que mais instantânea feitiço criatura é bastante simples, vai custar 10. Até no Standard. No Modern... 9. 9 se a gente terreno, né? Que é bem fácil, bem fácil. Agora, dá para reduzir além disso com um pouco de deck um pouco dedicado, encantamento, tem encantamentos de sacrificar. E eu acho que esse efeito do Enraku novo, que é dar um Mindslaver no oponente, controlar um turno do oponente é muito forte, ainda que após o turno controlado o oponente ganhe um turno extra. É porque você ganha um 13-13 voar, atropelar e proteção contra mágicas, instantâneas no meio do caminho aí, né? Isso, e tu vai usar o turno do oponente pra exaurir os recursos dele pra lidar com o Enraku. Se ele tiver remoção, tu vai usar a remoção nas criaturas dele. Normalmente eu não vejo o Ramp como um deck que coloca muitos tipos de cartas no cemitério, porque o Ramp normalmente é quase todo permanente. Ele coloca Sorcery de vez em quando pra poder rampar. Mas é isso aí. Só que atualmente no Standard, quer dizer, não atualmente porque sumiu, a gente tinha o Goggles Ramp, que era um deck que tinha cartas como Tormenting Voice, e tinha cartas que tinha artefatos no deck, tipo, tem várias coisas que você pode fazer. Magmatic Insight, tem várias maneiras de colocar cartas, tipo de cartas diferentes no Grave, e é um Ramp já. O Mindslaver custa 5 e 4 para ativar, né? 6 e 4. 6 e 4. Então ele custa 10. Ele custa 10 e não te deixa com uma criatura 13-13 voar, atropelar, proteção contra mais instantânea na mesa. Sim, exatamente. Se você usar uma Tormenting Voice e um Fire Impulse e você descartar uma lente para Tormenting Voice, você já tem o Enraku custando 10, que é a mesma coisa que o Mindslaver normal, só que você ganha um 13-13 voar, trample e etc. Pois é, então eu acho que a chance de com certeza vão testar esse Enraku novo no Modern. No Modern eu não vejo muita necessidade, não. Só se for no Tron. Isso, no Tron. Esse efeito dele pode ser mais poderoso, inclusive, que o do... Ele certamente é mais poderoso no Tron. Não sei certamente, mas ele provavelmente é mais poderoso no Tron do que o próprio Mindslayer, que muita gente já usa. E ele é mais... Ele é mais poderoso que o Lamog. O Lamog custa 10. O Enraku vai custar menos. E eu acho que o efeito dele é mais poderoso. De controlar o turno é mais poderoso do que exilar duas permanentes. É, isso aí eu já não tenho certeza não, mas... ele provavelmente é melhor do que o Mindslayer mesmo, a carta Mindslayer. Se ele vai ser usado no Modern ou no Standard, é um enigma tão inquietante quanto a própria vida? Eu vi o que tu fez, Fadinha. Mas, ó, uma informação importante e uma pergunta em seguida. Essa edição, Lua Arcana, não é válida no GP São Paulo. Não é. Ela vai ser lançada... Quando? Essa é a minha pergunta. Então, vai ter o GP São Paulo esse fim de semana agora. No outro fim de semana vai ser o WMCQ de Curitiba. E daí, no outro fim de semana, vai ser o pré-release. Então, o pré-release é no dia 16? Não. É 18... Vai ser, 18, 19. A princípio, né? Se tudo der certo no Brasil. Há informações de que esse pré-release vai acontecer. Parece que vai acontecer. Há indícios. Há rumores. Chega de spoiler. Chega de Magic por esse episódio, né? Tá bom. Ficou babu, ficou bem longo. Onde? No GP São Paulo, certo? No GP São Paulo. A gente vai estar estreando o nosso token. Nosso token de pista. Se você procure os integrantes do Manafix para conseguir o seu token, a sua ficha. GP São Paulo, dias 1º, 2 e 3 de julho. E mesmo que você não vá jogar o torneio principal, apareça por lá e jogue os paralelos e interaja com a galera, pegue autógrafo nas suas cartas com os artistas. É o maior evento de Magic do Brasil nesse ano. E pra quem entende de verdade de Magic, vai ter lá o Mark Tedin, que é o cara que desenhou a ilha. Então, se você tem a melhor carta do Magic na sua casa, você pode levar pro... ele desenhou a ilha de Alpha, né? Que é estritamente melhor do que todas as ilhas. Ele não desenhou uma ilha, ele desenhou a ilha. Exatamente. Se você contar que durante anos, o único jeito de castar Ancestral Recall e Time Walk era com essa ilha, então... Assunto cerrado. E caso qualquer ouvinte identifique pelas redes sociais, pelas imagens, quem somos nós, o Jaqueline, o Fadinha, o Tomás e eu, caso eu vá, por favor, sintam-se à vontade para comentar conosco sobre o podcast. Exato. Falando em redes sociais, Jaqueline, onde as pessoas te encontram na internet? Eu fico no Facebook o dia inteiro, Thiago Jaqueline. E no Twitter, @_jaqueline. Cauri Fadinha, vocês estão nas redes sociais? Eu estou no Twitter. Meu Twitter é @cauer1986. Quando você vai mudar para @cauerzão na área? Olha, essa é uma boa ideia, não tinha pensado ainda. Pega logo antes que alguém ouça o podcast e roube. Verdade. E o Tomás, tua rede social? @o_tomás. Você pode me encontrar com esse nome no Twitter e no Instagram também. E você pode seguir o Manafix no Twitter e no Instagram, @manafix. E no Facebook, manafix.net. E no site também, manafix.net. Que é onde você pode ouvir o nosso podcast, além do SoundCloud. Então, nos vemos no GP São Paulo e nos vemos semana que vem falando sobre tudo que aconteceu lá, de preferência com a vitória de algum integrante, ou Fadinha com a sua equipe do Juiz Lalau, ou Obama e João. Ou Wilson e a sua equipe... O senhor Wilson, amigo internauta. Amigo internauta Wilson e sua equipe de Ponta Grossa. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar aqui até o final do episódio. Valeu, Cauer. Valeu, Jaqueline. Valeu, Fadinha. Até semana que vem. Abraço. Abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Abraço. Valeu, galera.